Romeo Mike Echo, Oscar, autorizado a decolagem em faixa da cabeceira 35, vento 220 graus, 139, reporta a fala do sol. Mike Echo, Oscar. Romeo 250, livrou. Oxalé 6250, autorizado o táxi via Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado via Alfa, vai reportar antes da Juliette, 6250. Sucesso. Oxalé 6311, na escuta. Siga, 6311. Onde confirma o estimado para o pushback? 6311, dá uns 5 minutinhos no push. Passe aí, mano. Oxalé 2733. Nós tivemos então a terceira notificação, agora por telefone. É, eu queria consultar até que chegue aí para vocês a possibilidade de fazer uma corrida com a Bocinha, aguardando ainda a autorização da torre. Poderia repetir a possibilidade de realizar uma corrida com a Bocinha? Sim, isso será coordenado após a autorização com a TV. Ok, estamos aguardando o 2733. Sétimo quadro, decolador 50, chama controle, 120 decimal 8. 1208, obrigado, 271 passo. Para o táxi via pátio 3, pátio principal Índia e Alfa, ponto de espera pistona 0, chame torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste 1 no 0, 1 no 7. Índia, Alfa, ponto de espera da pistona 0, 895, acabou de passar aqui. Voo 648, avistado, livre pouso, pistão 0, vento 1, 2 0 graus, 1 1 9. Livre pouso, voo 648. Bom dia, aguarde o número 3 para a cópia. Claro. Oxalé 6250, após a passagem do 767 à sua esquerda, prossiga via Juliette, posição 04 indicada. Gente, após o 67, autorizado via Juliette, posição 6250. Série 2733, preenchido por um e recebido agora a sua notificação. Confirme a intenção de voo, é Salvador Vitória? Não, a notificação é voo local, voo de experiência. É, faz uma corrida com a Bocinha, depois de quando é fora, fica na vertical de Salvador, executa os procedimentos com o controle e retorna para pouso. O 2733. No solo 52, livre à direita, chama solo 121 no decimal 1. 121 no voo, no 642, obrigado. Nada. Ok, obrigado. 04. Solo Salvador, eu vou no 648. Eu vou na sombra. No 648, prossigo o táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 648. Afirma Força Aérea 2733, pronto, cópia. Tá pronto para cópia, 2733. Gente, autorizado, voo local Salvador, decola pista 10, circuito de tráfego a 1500 pés, aciona o transponder 01145, frequência do controle em 120 decimal 8, visador em 118 decimal 95. Autorizado, voo local Salvador 10, circuito de tráfego 1500 pés, 208, controle, Sente Força Aérea 8733. Chame torre em 1-18-95, e como a decolagem combustível será coordenado com as aeronaves em aproximação. Força Aérea 8733, prossiga. 8733, para o parque militar, parque armado, está pronto para o parque. A intenção é fazer inicialmente uma corrida com a torcida. Força Aérea 8733, está autorizado o parque de parque militar, reporta no hotel para cruzamento da 1-0. A reportar no hotel, a intenção é fazer a corrida com a torcida a partir do hotel, Força Aérea 8733. Gente. Chicago 8487, decolador 54, chama controle, 120.8. Via rota do plano, a zona 134, por gentileza, aguarde coordenação. Foi guardeira então, solicitou um conflito de não precisava. Sente aguarde, por gentileza. Salve, agora no 648, antes da Juliette. No 648, ingresso Juliette, posição 01, indicada. Posição 01 autorizada no 643. Desde 10. 9134, sente Aracaju fechada até as 14 horas. Autorizada Aracaju, nível 130. Decola pistão no 0, curva esquerda, no perfil de saída Conde. Aciona o transponder 0271. Controle em 120.8. Pro 9134, correto, reporte pronto para acionamento. Chama lá. Voo 2065, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, aerovia conforme o plano, perfil de saída da El, Leda, Motiva, decola pistão no 0, curva direita após, aciona o transponder 5130 e o controle em 120.8. Outra 360, derrota do pronto, tirando a El, pistão B, depois Motiva, segunda vez, na direita de colar 5130, transponder, controle 120.80 para o gol 2065. Gol 2065, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Ela falou pronto. Chamou o controle, é 8427, bom trabalho, até a próxima. Até a próxima. Estou com o meu Fox Sierra no VM, mantém a cabeceira no hotel. Azul 2570, está pronto para pushback e acionamento. Azul 2770? Dima 2770. Frente do acionamento, reporte pronto para o táxi. Entre em coordenação com o pessoal de som. Reportando para o táxi 25, correção 2770. Poderia situar um check na frequência 119.35, 119.35 para confirmar como recebe os controles. Aí 21 no completo, o ILS X-Ray, chamando a torre 183-195. Controle azul 2714. Controle 2714, controle Salvador em 19-35, por gentileza, confirma como recebe. 5/5, ok, grato pelo cheque, retornando 208. 208. Autorizado, reporte pronto para o táxi. Está pronto para o táxi com o POP 25, autonomia 0330, alternando Vitória. Azul 2770, autorizado o táxi via pátio 3, pátio principal, Indy Alpha. Ponto de espera, pista no 0, chame torre em 118.95, ajuste no 0 no 7, bom voo. Pátio 3, principal, Indy Alpha, ponto de espera da 10, torre 2895, azul 2770. Linha 2, 1, no solo 01, nível direita, chama solo, 1, 2, 1, décima 1. Direita, 2, 1, 1, obrigado. Solo, pode ser que eu vou na 62, 1, 2, 1. Confirme o número de voo? Voo, na 62, 1, quebrado. Voo no 62, 1, prossigo, tá? Via da que foi alfa, reportante da Juliette. Tem que ser alfa, reporta antes da gente. Papa Romeu, Fox, Sierra 90, decolado 1302, chama o controle, 1202-8. Meu Deus? 208, obrigado. Se for 02733, mantém a posição. Xaner 63, o nono, aguarde autorizado da presente. Se tiver questionamento, chame pronto para o táxi. Ok, autorizado, chamará para o táxi, 63. Mas 2770, utilizando a linha e decolar, pistão no 0, 2200 graus, 1.5 graus. Azul 2770, livre de decolar. Ele é, ficou na minha 21, aguarde para o ingresso no pátio principal, informa a aeronave da companhia, puxando no 90. Certo, aguarda. Já vai iniciar o curso? Já vai iniciar, não, para todos. Gente, aguarde, por gentileza, a passagem do Boeing 737 da retaguarda após autorizado. Série 2733, na presente está autorizado alinhar e manter a partida hotel para o teste. Série 2733, está autorizado a corrida abortiva, reporta a terra. Autorizado, controle com a abertura, reportarei a terra no 2730. Azul 2770, decolador 05, chama controle no 20.8. Por no 20.8, azul 2770. Chega aí, já passei de alfa, controlar 1895 ou 2700. Bom, no 621, após a passagem do Boeing da companhia, autorizado ingresso parte principal, posição 09 indicada. Gente, após o banco da companhia, ingresso à parte principal até o 09 na disputa, vou mandar 629. Confirme Papa Romeu? Zulu Delta. Papa Romeu, Zulu Delta Lima, prossiga. Gente, aguarde, confirme faixa 5. Romeu Zulu Delta Lima autorizado como na tuba nível 045, decola pistono 7, curva à direita, corredor axé, estripe inicialmente a 1000 pés. Aciona o transponder 5077 e o controle em 120.8. Papa Romeu Zulu Delta Lima, repita ou eu transformei a frequência do controle? Gente, modifica o transponder para 0263 Zulu Delta Lima, confirma o PB. Gente, para acionamento, chame torre em 1.8.95, ajuste no 07. Para o meu assessor? Afirmo, autorizado, reporte pronto para o táxi. Muito grato pela coordenação. Bochara 2733, autorizado ingresso na Taxi Alfa, reporta na Juliette. Ok, autorizado ingresso na Alfa, reporta na Juliette, Bochara 2733. Série 2733, continua o táxi na frequência do sol, 121, décima 1. 121, 2733. Olha o Salvador, o Salvador 2733, está na Alfa. Conselho 2733, prossiga o táxi, mantendo a escuta, reporte antes da Juliette. Mantenha a táxi alfa, corte antes da Juliette. Reportarei antes da Juliette, 2733. Azul 9134, ciente, reporte pronto para o táxi. Entre coordenação com o pessoal de solo para o pushback. 065, decolador 09, chama controle no 20.8. 208, bom serviço, 20.8. Força aérea 2733, deverá aguardar o tráfego da Avianca puxando no momento para ingresso no poste principal. Zulu Delta Papá, autorizado o acionamento, Pachou. 5, reporta pronto para o ataque. Alô, 2733. 2733, solo. A possibilidade de coordenar com a torre, não atendo o circuito de tráfego, e o circuito do voo de terreno. Atender para o 055, condições visuais, e contato com a torre. A gente já está fazendo o perfil do circuito de tráfego, porém, sobre a pista de Salvador. Possibilidade de coordenar com a torre? Será coordenado, professor 2733. Para o táxi, estacionamento 639, 70 a bordo, 45 sobrando a galera. Uno 170, alternado Galeão, autonomia? 4 horas. Escuta. Chanel 63, Uno 1 autorizado, táxi, detectuei em 2 horas 10. Chame torre em 118.95, ajuste no 0 no 7. Aérea 2733, devido aos tráfegos na terminal, não será possível manter o 055. Confirme intenções? Então, solicita procedimento no corredor AXS e quando entrar em coordenação com controle e aguardar então a coordenação com controle para poder alterar um procedimento ao 055. Será coordenado. Azul 9134, está para atualidades com 62, agora autonomia de 3:30 e alterna Salvador. Sente Azul 9134, seguirá o 7 na carona da Força Aérea via pátio 3, pátio principal e entre alto. Quando espera a pista no 0, chame torre em 1.8.95, ajuste no 0 no 7. Ok, eu não compreendi bem, eu devo dar de passagem ao cara da Força Aérea ou devo segui-lo? Vai dar passagem, seguiu, sai na cara. Ok, dou de passagem e após o mesmo, eu fico na conta primeira chamada, estou em modo ar. O repita a mensagem. Aguarde cópia. Força Aérea 2733, consigo táxi via parte principal entre Alfa, ponto de espera, pista no 0, chame torre em 1.18.95, ajuste no 0 no 7. Controle ciente, vai prosseguir, decola pista no 7, posição 1 no 0, curva de... Alô, gente, está respondendo o capacete, não tem mais gente, não, né? Tá. Verdade, 420, cola, para 2. Afirmo, Chanel 6319, vento 200 graus 149, com um forte chuva sobre a cabeceira 28. Autorizado, Recife, nível 370, Aerovia conforme o plano, decola pistona 0, primeira curva à esquerda. Perfil de saída Puca, transição Caju, decola pista 1-0. Aciona o transponder 5137, controle em 120 decimal 8. Cara 2733, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira 2733. Olá, meu Zulu, já está ali uma confirma pronta para ingresso, número 7? Negativo. 7, reporta. Responde 5137, reporte pronto para o feedback acionário. Ponto de espera pronto. 20 azul 9134, mantenha o ponto de espera. 34. Chama 6311, decolada 115, chama controle no 20 decimal 8. 208, 6311, bom dia. Tá, o meu Zulu Delta Lima, autorizado ingresso 97, reporta na cabeceira, pronto. Cara 2733, pronto para a decolagem, no zero? Ah, pronto, 2733. Cruzeiro decolagem, pistão no zero, vento 200 graus, 159, como chuva leve sobre a cabeceira 28. Atento, falei para a decolagem, 2733. D733, decola 218. Curva direita, corredor axé, reportar para o Itapuã, aguarda transferência de comunicações. Força aérea 2733. Direita axé, aguarda transferência. O 2733. Palmeiras Zulu, Delta Lima, para separação de tráfego, mantenha a cabeceira 17. 134, autorizado a linha de manter, cabeceira 10. Azul. Deu 9134, cruzada linha e manter a cabeceira no zero, reporta pronto no 0. 34. Congonhas, nível 360, aerovia conforme o plano, perfil de saída da El, Lida Motiva, decola pistão no zero, curva à direita, aciona o transponder 5146, controle em 120 decimal 8. Copiou atualizado São Paulo Congonhas, desobedecimento, rota conforme o banco, falando com o Itaio, Itael, Leda Motiva, com primeira curva pela direita, o controle 208, transforme com o número de voo. O número 2 anda correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Vai reportar, obrigado. Para o Itapuã, Alfa 0-2-7-3-3. Alfa 0-2-7-3-3, chama controle, 120-8. 120-8-2-7-3-3. Bom dia, autorizado. Maceió, nível 350, aerovia conforme o plano. Perfil de saída Puca, transição Caju, decola pista 10, primeira curva esquerda. Aciona o transponder 5154, frequência do controle em 120.8. Aqui, autorizado Maceió, 350, via 4 do plano, Puca, Caju, decola da 10, primeira curva esquerda, 4. Transponder 1208 ao controle. Xenermel 140, correto. Reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportaremos. Para o táxi Gol 1184, 134 a bordo, alterna Salvador, autonomia 0321. 1184, autorizado táxi à direita, via taxi de Alphon, ponto de espera pista no 0, chame torre, em 1185, ajuste no 07. India e Alfa, 295, 27, Gol 1184, correto. Romeu Zulu, Delta Lima, decolador 22, vamos novamente ao tráfego, no meu pé, agora para o setor norte, cruzando novamente, final da 35, chama controle, 120.8, confirma visual com tráfego. 120.8, está visual com o senhor. Salvador, bom dia, Gol 1184, ponto de espera, questão do zero. Gente, Gol 1184, cruzado Lima, mantém a terceira 1-0. A linha aqui mantém, carteira 1-0, Gol 1184. Livre do Ucrânia, cabeceirão no 0, vento no 90 graus, 1-5. Eu vou falar de cabeceirão no 0, Gol 1184. 1184, decolador 25, chama controle, 120.8. 208, boa, só pra informar que a pista tá molhada a partir do segundo terço, tá? Sim, chegou 1184. Bom dia, gol 1094, Celeste, 1-0. Gol 1094, continua a aproximação, reporta baixar e travado, que negão 1097, já do estado. 1097, gol 1094. Confirma, baixou e travou 1094? Afirma. Avistado, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 190 graus, 1-3. Posição 1-0, gol 1-0. Oscar Juliette X-Ray, bom dia. Um minuto para a cópia. Subir a árvore DCT. Vento para o 1094. 1094, vento 190 graus, 139. 648, prepara a subida Pocahontas, número 2, cópia. Na escuta, agora 648. Oscar Juliette X-Ray, para Mucugê, nível 100. Decolagem da 17, curva direita, subida a árvore DCT. O transponder 5122, controle 120, decimal 8. O cotejamento está correto. Parte da bata, confirme apenas do POB. Treinamento táxi de colagem com a torre 118, decimal 95, a gente agora na 07, mão bom. Hotel Gótica Juliette X-Ray, autorizado o treinamento, reporte pronto para o táxi. 094, no solo 28, libera direita, chame solo em 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 1, olha o horário, gol 1, 0, 9, 4. Bom dia. Paulo, gol 1, 0, 9, 4, libera, bom dia. 1, 0, 9, 4, autorizando o táxi via Alfa, reportagem de Juliette. Alfa de Juliette, 1, 0, 9, 4. 1648, pronto, Cosner. Prossiga. Informação em curso é a Mike, autorizado Maceió, conforme rota do plano de voo, nível 350. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, fechou de saída Pucajé, Maracanã. Transponde 5155, controle 120, decimal 8. Autorizado 350, decolando da 1-0 com curva esquerda, Pucajé, Maracaju, 5155, no transponde 208, é o controle. Gol 1648, vai se informar da Mike. Bom, 1648, cotejamento correto, reporta pronto, acionar a posição 01 no Patiuno. Jorge. Solo, gol 1094. Gol 1094, prossiga. A nossa presente posição aqui, não sei se já foi reportado, está nascendo um buraco e está deixando várias pedras sobre a taxiway. Tem sido informado, igual a 094, pedras próximas à taxiway E, confirma? Isso, na intersecção aqui da Eco com a Alfa tem bastante pedra. Gente. Teste avistado, vento 190 graus, 13 nós, pouso autorizado, pista 10, informo o último terço da pista molhada. 14-7, pouso 10, 14-7. Chinaman 140, livre, puxa e chama táxi. Livre, puxa, chinaman, chama o táxi, então, Chinaman 140. Confirma. Patango Romeu, Tango Romeu, fila, Papa Romeu, Romeu Papatango, Teixeira de Freitas 075, confirma? Confirma o pátio que se encontra e a percebida cola no site? Fecha a guarda-cofre, o Papatango Romeu, Papatango. Vovô 9648, posição 01, no push, Zeca Sanamento. Vovô 9648, aguarda na posição 01 para o push, aeronave no setor GNT1. Quente, aguarda na sessão. Na mosca Juliette, X-ray autorizado. O táxi reposta para ingresso na pista. Azul 4207, no solo 33, libere a próxima direita, chame solo em 121 na décima 1. Chama alfa, 21, Tango Romeu, Papa Tango, na escuta. Qual é a radial distância em relação a Salvador de Teixeira de Freitas? Distância de Teixeira de Freitas em relação a Salvador. Azul 4207, livre táxi de Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai chamar. Patão, gosto que a Juliette é que você aí na escuta. De acordo com o controle após a decolagem, deverá estar restrito a 4 mil pés até 2,5 milhas de Salvador. Solo Ocean Air 6140 para o táxi com 84 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Salvador. Autorizado o táxi à direita, Índia, ponto de espera da pista no 0, chama a torre quando pronto, em 118.95, que é legal no 0.17, o Xanem é 1.40. Ponto de espera, chama a torre, 118.95, quando pronto, Xanem é 1.40, bom dia. Bom dia. Uno 621 na escuta. Qual a previsão para o Uno 642? Uno 648, agora somente uma aeronave ingressar na posição 03, após ser autorizado no 01, informo correção, Uno 648 somente isso. Desconsidere a informação. Ok. O Uno 648 somente confirmando, mantenha a posição no 01, a aeronave ingressará no 03. Afirmativo, está mantendo posição, aguardando sua autorização. O Uno 621, na escuta. Então, no 0 está pronto. Sente autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 220 graus, Uno 4 nós. Vira alinhar e decolar, capoeira no 0, alinhar 6140. Para Teixeira de Freitas, conforme a rota do plano de voo, nível 075, inicialmente manterá 1 no mil pés, conforme coordenação ao controle, acende para o 075. O pistão no 7, primeira curva à direita, perfil de saída, corredor axé. Transponde 5145, aciona e o controle em 120 decimal 8. Planejamento correto, confirma somente o POB. Gente 02 no pátio 5. Para acionamento, chama a torre. 18295, Papatango Romeu, Papatango. Autorizado para ataque, no 648. Gente, eu acho que a Juliette vai ser autorizada a decolagem em pista no 7, vento 2, no 0 grau e no 6 nós. MR6140, decola 238, chama o controle em 120 decimal 8. Controle em 208, obrigado, bom dia. Papatango, Oscar, Juliette, X-Ray, decolado aos 39. Então, transponder modo off-charge, sente agora no visual. Atento à restrição e chame o controle em 120 decimal 8. O controle 1208, atento à restrição, Oscar, Juliette, X-Ray. Meu táxi chegou 1648, bom 108 a bordo, 2 horas e 40, alternado Salvador. Torre 0 táxi, à direita Índia, ponto de estrada, pistão 0, chama a torre quando pronto, em 1118, decimal 95, quem negar 1016, 1648, bom voo. Autorizado Índia, ponto de estrada, quando pronto, 895, quem negar 1016, 1648. Voo 1621, informe conforme informado pelo controle, manter a proa até o nível 040 após a decolagem, cotejo. O voo 1621, confirma, ponto para push. Gente, chama para ataque, voo 1621. Aliado 90, pronto, vou no 648. No 648, decolagem autorizada, pistola 0, vento 200 graus, no 6 a nós. Teve decolagem no 0, vou no 648. Voo 1648, decolando 44, chame o controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, controle. Obrigado, bom dia, até a volta. Papatango, Rubio Papatango, torre. Aqui. Autorizado, reporte pronto para o táxi, Rubio Papatango. Táxi, voltando a 620 com 1810 a bordo, 4 horas e 8 minutos, apenas 7 minutos. Torre 0 táxi, voltando grande parte, após índio, ponto de espera da pistola 0, chama a torre quando pronto, em 118, decimal 95, quem negar 1-0, no 6, gol no 62. E autorizado de baixo, Salvador, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, Torre Salvador. Tá sobre o farol de Tapuã, solicita ingresso para pouso final na 10. Gente, Força Aérea 2733, não atraso para reportar. Reporte base pista 10, ajuste 10, 16. Reportaria na base da pista 10, 10, 16, 2733. Tem rota em 1? Léo, lê da morte, mano. Obrigado. Ingressando na base pela direita da 10, ou Força Aérea 2733. Gente, Força Aérea 2733, no visual, vento 210 graus, 15 nós, pouso autorizado, pista 10. Calibre pouso, pista 10, 2733. Bom dia, mantenha o ponto de espera, aguarde para o ingresso na pista. Autorizado, táxi, reporte para o ingresso na pista, Romeu Papatango.